No dia 1º de maio de 1880, uma estrela da constelação do Cristo desce mais uma vez à Terra para nos dar um sagrado testemunho de amor. Eurípedes Barçanufo, o apóstolo sacramentano, um dos maiores médiuns que a humanidade já conheceu, reencarna na pequenina cidade das Minas Gerais. Nasce em um lar muito humilde, é o terceiro filho de uma família de 15 crianças, filho do senhor Hermógenes Ernesto de Araújo, um homem simples, amoroso, conhecido pelo nome de Seu Mujico. A sua mãe, do mesmo modo, uma santa, Dona Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca para os íntimos, uma mulher extremamente dedicada ao lar, aos filhos. Ela, desde muito nova, padece de estranhas sensações. Dona Meca, dizem os médicos, sofre talvez de epilepsia, de fenômenos não diagnosticados, e por mesmo não conseguir permanecer nas igrejas, porque tinha visões, desmaios inexplicáveis, lhe foi autorizada a permanecer em casa, a realizar o culto no lar, devido à sua devoção à Igreja Católica. O menino Eurípedes notabiliza-se por sua inteligência em vulgar. Desde criança, já tem uma sede pela literatura e, como era muito pobre, pescava no riacho Borá e, com aqueles parcos recursos, adquiria os livros onde buscava matar a sede do saber. Anelava, aos 9 anos de idade, cursar medicina. Já trazia na alma aquele impulso de atender aos sofredores, aos enfermos. E após a visita de um médico em seu lar, trazendo alguns livros de medicina, a criança fica realmente interessada, anela aquele grande sonho de servir a humanidade. O tempo passa. Em 2 oportunidades, os seus mestres, nas escolas onde frequentou, chamam seus pais e lhe dizem: leve o seu filho, nós já não temos nada para ensinar para essa criança. E recomendo, inclusive, que ele faça um curso superior no Rio de Janeiro, a capital do Império à época, ao que o seu Mujico, com muito esforço, leva o seu filho. O menino, rapaz, Eurípedes, é matriculado na Faculdade de Medicina da Marinha do Rio de Janeiro. Mas quando retorna, vendo sua mãe em pranto, descontrolada, aquela mulher extremamente apegada àquele filho em especial, ele, por amar demasiadamente sua mãe,